Cuidado, mano, sai da frente, que ela vem atrás. Cuidado, mano, que na área tem demais. Não é que eu goste de dar perdido, mas não vacilo, sei que tô fudido. Não vou ficar parado vendo o tempo passar, dando brecha, esperando ela chegar. Tô ligado, tô alerta, eu tô ligeiro, com os olhos o tempo inteiro. Não sobe e desce apavorando a quebrada. Não vacila, maluco, não dê mancada, pois ela embaça, não precisa tá errado. Por isso, maluco, é melhor ficar ligado. Veja o exemplo, os mano da naval não deviam nada, mas levaram pau. É assim a atitude da lei em São Paulo. Vacilou, vai pra casa do caralho. Os homens tá na cola, eu vou embora. Tá embaçado, eu tô saindo fora. Queima o chão, senão o bicho pega. Quando os homens embaçam, na quebrada não dá trégua. Os camaradas já tão desconfiados, até os manos sossegados se sente ameaçado. Ela põe o terror, ela vem apavora. Sua quebrada manda a gente sair fora. Joga pedra na piscina, vai. Joga pedra na piscina, joga pedra na piscina. Joga pedra na piscina. Na periferia o fogo sofre demais e ainda leva chute como animais. Fome, sede, desemprego, violência de ambos os lados. O medo, como se não bastasse os problemas daqui, a gente não deve mais, tem que fugir. Quem curte festa black, os homens diz que não presta. Quem canta rap, a lei detesta. Egoesto de otário perguntando o que sou, de onde vem e onde vou. Quer me zoar, jogar no chão meu documento. Não dou asa cobra, a polícia dá um tempo seu doutor. Só porque sou favelado, os homens já me chegando mas se apavorando é cachorro. Ladrão, malandro, vagabundo, é disso que eles me chamam na frente de todo mundo. Se você não é um deles, sou favelado. O camburão que passa quando vê já tá parado. E logo desce dois, dizendo pra mim: o favelado vai sair daqui. Se você não correr, ele baixa sua cabeça. Pra que você não esqueça. Pra que você não esqueça. Os homens crescem o olho só nos mano da periferia. Atrás o lado de quem tá na correria. Que corra, mano, é melhor ficar ligado. Ligeiro com a lei pra não virar finado. Joga pedra na piscina. Joga pedra na piscina. Joga pedra na piscina. Joga pedra na piscina. Vai. Joga pedra na piscina. Joga pedra na piscina. Vai. Joga pedra na polícia. Joga pedra na polícia. Joga pedra na polícia. Vai. Joga pedra na polícia. Joga pedra na polícia. Vai. Joga pedra na polícia.